da forma que Deus entendeu quando chegou aqui. Desesperado, cabisbaixo, com a vida acabada, sem saber sorrir. E hoje restaurado, com a vida abençoada, quer ir embora, se esquecendo de onde veio e como é o mundo aí fora. Você só quis de Deus receber uma resposta. Só se aproximou pra que ele abrisse as portas. E não é bem assim. Não se adora esse Deus pelo que pode fazer, e sim pelo que ele é. Você tem que entender. Mas ouça o que através de mim ele vai dizer. Pra que ele abrisse as portas. E não é bem